Guarulhos, nível 360, Cruzeiro 10, pistola 0, curva à direita, Israel, Leda, Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5573, 1747. Precisando 360, decola da pista 10, Dael Leda Bridge, 20, decimal 8, 5573, web 5, 6747. 5573, direita, pós, ponto 5, chama tronco. Só informando que tem um barulho de fundo aí que não dá pra entender o senhor muito bem. Cadê a torre? Não? Meia sete quatro sete. Torre. Agora alto e claro. Gente. Você pode repetir a última informação do 6747? Guarulhos 360, pêsulo 10, pistola 0, direita, Dael, Leda, Bridge, 128, 5573. Ok, prochequei aqui, obrigado. 6747. controle Tornois de XNM 313. Oxenem 6303, boa noite, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Bonf, sem restrições de velocidade. 050, identifica a chegada Bonf, sem restrições de velocidade, Oxenem 6303. Salvador, boa noite, passageiro 2224, posição 1 no quarto da remota, formação Alfa, 350 para José. Passaredo, chame 186. 18. Oi, passageiro 2224, formação Alfa, 350 para José, na posição 1 no quarto, vamos para a copa. Copiou 39 já, 35 já aprovado. 3 lados Juazeiro, nível 350, Pesolu 19. Pistono 0, curva esquerda da Momo Frote, controle 1208, 5001, 5001, passarela 2224. Juazeiro, nível 350. Direto é, via Pesolu 19, de valor de Pistono 0, com curva esquerda, no centro da Momo, transição Frote, controle 1208, 5001, 5001 no transporte. Autorizado, 6747, chama o táxi. Autorizado, chama para o táxi. Controle, Gol no 398, informação Alfa. Gol no 398, aciona a identificação, desce para o 070, reduz 2509, chegada Mário. Ok, reduzindo a velocidade, descendo para o 70, 2509, Gol no 398. portal 9907. 9907, completa final, chama Torre 1, no 86, bom curso. 86, obrigado. Torre Salvador, total 9907, boa noite. 7, cheque o 3, já tem livre pouso, pistola 0, 150 graus, 62. 7, livre pouso, vai falar, mas vai travar. Controle Salvador, muito boa noite, Rio 5972. Rio 5972, boa noite, aciona a identificação. Desce pro 050, chegada BOF. Acionou 050 na BOF. O Juna 6313, desce para 2000 pés, que é negão no 08. Autorizado ILS, reporta estabilizado. Cliente 2000 pés, 2018, autorizado ILS, reporta estabilizado, Juna 6313. Pode ser não. Taxi Web 6747, 156 a bordo, 0490 autonomia, alterna com 747 em frente, direita, ponto de espera, reporte pronto. Frente, direita, ponto de espera, reporta pronto, 6747. Oxiné 6313. Segunda direção. Deck acionamento, passaria 2284, remoto no 4. Autorizado, passaria o chão táxi. Chamar 2284. Aos 3, meia direita, táxi Alfa, quilo Pat 3. O Web 6747. Alinhar e mantém 6747. Alinhar e mantém 6747. Decolagem autorizada, 950 graus, 5 nós, o ajuste no 08. No 08, decolagem autorizada, direção da 57, até a volta. Claro, táxi passageiro 2224, está com 2222 a bordo. Lanterna Fortaleza, 3 horas e 40 de autonomia. 224, livre táxi, pátio principal, Índia, até o ponto de espera, reporte pronto. Pátio principal, Índia, até o ponto de espera, reporte pronto, 224. 592. Voo no 398, reduz 2009. 209, no 398. Sete quatro sete aos 38, no 20, décimo 8, boa viagem até regresso. 08, tá bom. 4000 pés, QNH, no 08. 4000, 1018, 398. Estabilizando localizador, Oceano 63, no 3, repitando. Oceano 63, no 3, completa final, chama Torre 1, no 86. 86 agora, obrigado. Lula de bota, noite, AB5, 6747. Boa do 747, boa noite, contato radar, sabe, mantenho 360, boa Leda. Mandará. Tá. 972, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Estabilizado. Eu sigo 972. Meia milha de externo, baixa travada, chinês é 3 no 3. E a 3-1-3, cheque trem, pouso autorizado, a 5-0 graus, 5-9. Pouso, chinês é 3 no 3. Chame em 18-6. 4.0, dando 0. Bateu o ponto de espera, 2-2 a 4. No 398, desce para 3000 pés, reduz para 1980 nós. 3180 nós, no 390. Kiki Lu Quebec, para Petrolina, o pátio que se encontra? Bota o ajuste 1098. 024, alinhar e manter, pistola no zero. Alinhar e manter no 022. Calador 3662 no 08 para pushback também. 3662, confirme, a companhia fez uma DLA do plano, o CHG, o plano já venceu. Afirmativo, foi feito o DLA, começou agora aos 20. Informo tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo destino, com 140 de ground speed, irá segui-lo como número 2 na aproximação. Reduzindo ao 398. Do 4209, prossiga. Podemos passar a feita prevista para bom. Da Euleta Bridge. Obrigado. 7, direita agora, alfa, reportando a sequência, não entendo. 4, decolagem autorizada, 950 graus, 5 nós. Já decolando para a Ferreira 224. 398, desce para 2.000 pés, reporte estabilizado. 2.000, reporte ali na X-Ray, 398. E o 5972 estabilizou? Afirmativo, está agora estabilizado. E o 5972 completa, final chama Torre 1, 186. 186. Salvador, boa noite, Rio 5972. 5972, 1018, 150 graus, meia dúzia, baixou, chegou? Baixou e chegou. Estou autorizado, 150 com meia dúzia, estou no zero. Coisa autorizada, 5972. 2224, aos 45, 120, 18, boa viagem. Copiou a torre? Vai chamar 1208, 224. Controle Salvador, passarinho 2224. Passarinho 2224, contato radar, sobe e mantenha 350, saída Momo. Na mão, subindo para 350, 2224. À esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 120-8 e o transponder é o 5003-5003. Sua voz na aerostar? Terno 3325. 251-3325, Molan. É. 398, chama a torre 1, 186, bom pouso. Bom trabalho. E35003. Ingressa à sua esquerda, portão 4, 6313. Esquerda, portão 4. Salvador, muito boa noite, é o 5515, transfere com a Alfa. 5515, contato radar sobre a posição Conde, voa Bonf para chegada Bonf e reporta para descida. Na chegada Bonf, voa Bonf, reportará descida, o 355-5, tem como encurtar alguma coisa, me autorizar tudo? Inicialmente mantém o perfil da saída e aguarde. Gente, mantendo ainda a Bonf e aguardando o possível encurtamento de 5-5-5. Pat 2, Solos 48, direita, Alfa Kilo Pat 3. Direita, Alfa Kilo Pat 3, o 5972. Direto Itap. Controle da passarela 2224, por gentileza, poderia coordenar a prova direto do destino com o centro Recife, por gentileza? Mantenha o perfil da saída e aguarde a autorização de Recife. Creio que após o 220, o centro autorize. Obrigado. Chame para ingresso no set. De 662 ao solo. 3662, tem contrato com o centro Recife. Ele mesmo informou que não chegou nenhum CHG. Renovando o horário aqui, ordenem com a companhia para ver se foi feito mesmo, por gentileza. Ok, temos em contato com eles, eles disseram que tinham feito para os 20 dessa hora, mas vamos confirmar novamente. Autorizado o cruzamento da pista 17. Vai chamar a Taxui Lima, o Whisky Kilo Quebec. Passarela 2224, chama Recife 12545 e cordone a Brodo de Chino. 2545, 2224, boa noite.